Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ele é Purple Arc, ele vai te pegar. Ele vai pegar seus músculos, ele vai te abraçar. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Ele é Purple Arc, ele é Alpine Valley. Ele vai te pegar, ele vai pegar seus músculos, ele vai aquecer seus músculos. Vai querer saber sobre sua vida muscular. Ele quer seus músculos, ele quer saber seus músculos, como é que eles estão. Purple Arc, cuidado, corre, corre, que tá vindo Purple Arc. Cuidado, tá vindo Purple Arc. Cuidado, cuidado, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Tá vindo Purple Arc, tá vindo Purple Arc. E lá vem o Purple Arc, ele vai perguntar sobre os músculos. Ele vai ver seus músculos, cuidado, cuidado. Tá vindo Purple Arc, tá vindo Purple Arc, tá vindo Purple Arc. Tá vindo Purple Arc, tá vindo Purple Arc.